1-2-3-8-5, good day. Europa 084, primary frequency 125.45. Secondary frequency 126.85. Roger, 12545 is enabled, 12685. Good day, Europa 084. Have a nice day. Have a nice day, bye bye. Boa noite, Web 5809. Identifique chegada Mari. Desça para o nível 050. Chegada Mari, 050. Sol 9908, chama agora Centro Recife, frequência 1251, alterna 133.25. 25133599, obrigado, bom serviço, tudo de bom. Boa noite, está 3600, identifique chegada Mari, deixa para o nível 060. Estadual 6212. Funcionando em 6212, completa aproximação, chame torre 11895, teu voo pode. 11895, obrigado, trabalho, boa noite. Salvador, boa noite, chame 6212. 6212. Reporte baixado, checado, 1014. Estará baixado e travado, 6212. Objeto 5809, seu número 2 para aproximação, reduza para 259. Reduzindo, 259, 509. travou, 6202. Pouso, pista 10, uma centena com 10 nós, 6212. Livre pouso, 6212. Confirmando o positivo do vento para o 6202. 1900 graus, 109. Né, 6212, solar zona 6, direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 7. Corte 9, 209, após estar, pode prosseguir para 2000. Desça para 3000 pés, web 5809, o ajuste no 094. 3000 pés, aí, pastor. Eu tenho 31178, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado o ITAP. Desça para 3000 pés. O ajuste no 094 está livre das restrições da chegada. 3000 pés, 0 no 4. Desça para 3000 pés. Controle, boa noite. Gol 643, informação. Boa noite, gol no 643, identifique. Chegada Bonf, desça para o nível 060. Jet 5809 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Informará no localizador para 2000, 5809. localizador para 3, zona Santo André. Santo André, 152, completa final, torre 11895, tem um bom posto. Feliz dia do aviador. Obrigado, 7395, uma boa noite. Eu não é até a 0155. São 3600, estou autorizando a final do procedimento. Informe no localizador, descendo agora para 2000 pés. Autorizado o procedimento de alerta aqui, vai reportar no localizador, descendo para 2000 pés. São 3600. 3178 está reautorizado para 2000, o ajuste no 014. Autorizador é Web5809. Web5809, torre 1895, campo pouso, feliz do aviador. Muito obrigado, bom dia. Chamará 1895. Web5809. 4000 pés. Ajuste no 094. E 4000 pés, 14, bom mesmo. Está livre, 509. Cortará, 509, fechar trabalho. Solo 6202, confirmando box 7, contém sinalização. Ok, a Infraero me passou o box 7. Ok, vamos aguardar. Estou estando baixando a travada 5809. Guarda pista livre 5809. Solo aos 23, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Cara, direita Alfa, reporte antes da Juliette. 5809, livre pouso, uma centena com 10 nós. Livre pouso, WebJet 5809. Estou localizador, 3600, Campo Avista. 3600, completa aproximação, torre 11895, turbo pouso e feliz do aviador. Obrigado, excelente noite. 295, confirmo. Confirmo, 11895. Obrigado. Estou no 643, está reautorizado via para 2000, o número 2 agora para aproximação, informe estabilizado. Dia 23 e 55 já está vencido. Foi só um instante, o eco para cobrar. Aqui vai Juliette, está 3153. 3152, Juliette, portão 612. 5809, no solo aos 26, direita, táxi Alfa, Juliette, Alfa Quilo para o pátio 3, corrigindo, Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo pátio 3, 8509 West. ETAP, autorizado Serra Vitor 366 para sinal do ILS Whisky. Salvador, tá 3600, final da 10, baixado e travado. Bom dia, prova Fotango, contato radar 80 milhas de Salvador, mantém nível 130, está autorizada a chegada da Mari, chama no ideal DC, está presente na proa de Mari. Da posição Mari, para a chegada da Mari. Pessoa para Galeão. Seguinte, vou coordenar com a sala aérea, só um instante. Alfa Tango 6224, portão 1, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 6224. Tá, 3178. 3178, chame a torre 1895, feliz dia do aviador. Obrigado, amigo, bom trabalho aí, você. Solo 28, livre direita, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Direita Alfa, Juliette, portão 9, tá 3100. Salvador, tá 31178. Boa noite, 3178, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. Note gol no 606, identifique, chegada Mari. está autorizado a procura da posição ITAP, desça para o nível 060. Estou sem estacionamento, Papa Bravo. Um 78, livre pouso, 10, uma centena com 10 nós, cheque 3. Já travado, 378. No 643, estabilizou? Oi, LF. Completa final, chame a torre. 1-1895, feliz dia do aviador, gol no 643. Obrigado. Gol no 805, está autorizado a final do ILF Whisky, desça para 2500 pés, o ajuste no 04, informe o Serra Vitor 366. Informa o 366, está autorizado o ILF. Gol 1606 está reautorizado para 3000 pés. O ajuste no 04. Salvador, Oxalé 6224 para o táxi com 86 a bordo, 2 ideias de autonomia, alternando aqui mesmo, Salvador. 3178, solo 33, direita, táxi Alfa, Juliette para a remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, tá? Reportará no ponto de espera pronto, 6224. No 643 da Gol Torre. Gol 1643 Torre. Motora, só confirmando a frequência que o senhor nos deu, 18.5. 1.18, decimal 9.5. Ah, 9.5. O 1.643 está na escuta da Torre Salvador. Final baixado e travado, 1.43. Livre pouso, uma centena com 10 nós. Livre pouso, 4.3. Tá, vou só um instante, mais um minuto eu copio, vem. Para a torre? 6224, ponto espera da 10, tá pronto. Por gentileza, confirma o ajuste. 1014, a Nery mantém. 1014, a linha mantém, 6224. T43, solo aos 36, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Direita, Alfa, Juliette, portão 3. Bom, não me apatia, já dou uma boa. Papa Romeo Eco, Papa Bravo, pronto para cópia? Pronto, precisa. Autorizado Salvador Galeão, o nível 320, via Santos Zulu 10, pista 7, com curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5430, o Papa Romeo Eco, Papa Bravo. Correto no Pat 5, tá pronto para o táxi? Pronto para o táxi, o táxi é que está quadrado 04 da torre de táxi. Vê táxi, chame para ingresso na pista 97, o Eco Papa Bravo. Decola os 38, controle 120.8, boa viagem. O controle 208, muito obrigado e boa noite.